Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, boto pra quebrar. Leva minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Vem! Olha a cabecinha, ó. Quem quer saber o que tenho pra lhe dar? Vai vazia, você delirar. Tem sabor, queijo com docinho. Ó meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. Meu tempero, ai, mineiro faz. Tem pra fácil amar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. Meu tempero, ai, mineiro faz. Tem pra fácil amar. Eu disse não. Comer quietinho, no meu cantinho, boto pra quebrar. Leva minha vida, bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, boto pra quebrar. Leva minha vida, bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. E quer saber o que tenho pra lhe dar? Foi vazia, se delira, tem sabor. Fiquei no condochinho, meu benzinho, meu benzinho. Cê vai gostar. Meu tempero, ai, mineiro faz. Tem pra fácil amar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. Meu tempero, ai, mineiro faz. Tem pra fácil amar. Eu disse ai. Não tem como duvidar. Sempre a me pedir. Sou bebendo uma cerveja, bebe no meu copo. Se acendo um cigarro, quer fumar pra mim. Chego no pacote, vem entrar comigo. Se ganho uma garota, tenta me atrasar. Fica me marcando pra não ter perigo. Se perder minha carona, vou não me mandar. É minha aba, sai da minha aba, sai pra lá. Sem assado, não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. É. Da minha aba, da minha aba. Sai da minha aba, sai pra lá. Tem assado, não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. Sai da minha aba, sai pra lá. Tem assado, não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. Obrigado!